talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você, olá gente amiga, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos chegando mais uma vez, é mais um Central da Biografia. O Edgar de Souza chega e cumprimenta você, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que esteja. Sejam muito bem-vindos, começa agora mais um Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Central da Biografia hoje destacando o CPM 22. O CPM 22 é uma banda brasileira de hardcore metálico, formado em 1995 na cidade de Barueri, Grande São Paulo, seguindo uma vertente de hardcore com forte influência punk rock. Badawi vocal, Luciano guitarra, Fernando baixo, Japinha bateria, já abriram shows de bandas internacionais e seguem os passos dos veteranos, como Charlie Brown Jr. Em 2008, ganharam o Grammy Latino de melhor álbum de rock. CPM 22 é o Central da Biografia de hoje. Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. Oh, Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Da biografia. Quero ver barulho até o final do show, firmeza! Apresentação, Edgar de Souza. Let's go! E muitas vezes procurei deitar achando eu errei, e coisas que nem tem porquê. Daquela vez perguntei, você não soube responder o que eu tinha feito pra você. Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer. Espero o dia amanhecer pra ver o que a gente vai fazer. We'll Central da Biografia. Estamos de volta à banda CPM 22 do Central da Biografia. Meus amigos, a banda existe desde o 1995, antes chamada apenas de CPM, Crucificados Podres Hasta la Muerte. Já em 1996, lançaram a sua primeira demo tape em formato cassete, como por moral. Em 1998, a banda criou uma caixa postal, resultando no número 1002. Ao notarem a coincidência com a sigla CPM, mudaram o nome da banda para Caixa Postal 1022 e intitularam a segunda demo tape com o novo nome. Gravado em agosto de 98, o demo tape do CPM 22 foi produzido por Quaker e Mingau no estúdio Wawa em São Paulo. Muitas histórias, muita música, banda CPM 22 no Central da Biografia. Central da Biografia. Pra você, se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós e apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe pra mais perto de mim dessa vez, porque gostar de alguém vai ser sempre assim, irreversível. Percebo o quanto é triste te esperar em vão, mas acho forças pra cantar. Quem sabe você possa me escutar. Eu só queria te dizer, se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós e apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer vez, porque gostar de alguém vai ser sempre assim, irreversível. A cada passo que eu dou pra frente, sinto o meu corpo indo pra trás. E a cada hora que vivo sem sentido, parece me fazer te querer cada vez mais. Eu trago em mim apenas um sorriso, braços abertos pra te receber, mas acabo sempre triste e sozinho, procurando uma maneira de entender. Se é irreversível para mim, então é irreversível pra você. Se tudo tem que ser assim, então deixa ser. Só queria te dizer, se eu pudesse desfazer tudo de errado entre nós e apagar cada lembrança sua que ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe pra mais perto de mim dessa vez, porque gostar de alguém vai ser sempre assim. Irreversível é só o fim. Irreversível é só o fim pra mim. Música. primeiro passo foi você. Agora é questão de tempo. Quebra o seu mundo e é tudo horrível. Quebra o seu mundo, te descubro sensível. Já não nos resta mais nada além de nós dois. Já não nos resta mais nada além de nós dois. Eu sei quem cometeu os erros foi você. E agora tudo faz sentido. Quebra o seu mundo e é tudo horrível. Quebra o seu mundo, te descubro sensível. Já não nos resta mais nada além de nós dois. Já não nos resta mais nada além de nós dois. Já não nos resta mais nada, mais nada. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Já não me importa o tempo perdido. Central da Biografia. Stop! de verdade dessa vez. Vou te contar as escolhas que fazemos podem mudar ou destruir as correntes que nos prendem nesse lugar. Bem perto de você é aonde eu quero estar, até o fim, até o fim, até o fim de verdade dessa vez. Você está ouvindo Central da Biografia. Chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia com a banda CPM 22. Daqui a pouco eu volto para mais meia hora. Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. De volta com você, meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia. A banda CPM 22 já vendeu mais de 11 milhões de discos, sendo 8 milhões só no Brasil. Não tínhamos a pretensão de fazer dinheiro com a venda da demo, porque queríamos apenas divulgar o som da banda pelos lugares por onde a gente passasse. Assim, ela era vendida a apenas R$2 para cobrir os custos da gravação, da fita cassete e também o encarte. A cada show eram vendidas cerca de 20 demos, o que contribuiu muito para a banda ganhar algum reconhecimento no underground. Nessa época, disponibilizaram as músicas na demo tape, na internet no formato MP3, na esperança que seu som chegasse a outros lugares. Central da Biografia, banda CPM 22 e música. Você está ouvindo? Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Temos que absorver as pedras que a vida. Você está ouvindo Central da Biografia. Peguei minhas coisas, fui embora. Não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Há dias que os dias passam devagar. Tudo se foi, nada restou. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção. Poder do relógio. pensei que isso é o fim do mundo. Você está ouvindo Central da Biografia. De volta, Central da Biografia, banda CPM 22, a gente lembra que a agenda de shows foi crescendo e, consequentemente, a cobrança por material novo surgiram. E aí novas composições, sempre com a marca da banda. E o resultado foi o CD independente, a alguns quilômetros de lugar nenhum. A versão de que o CPM significa caixa postal 1022 foi contrariada pelo guitarrista Wally, que saiu da banda por iniciativa própria na turnê do disco Cidade Cinza. No DVD CPM 22 O Vídeo, em 95 a 2003, Wally afirma que o nome da banda surgiu quando Wally e seu primo brincavam e dizia um para o outro: crucificados e podres, hasta la muerte, onde surgia a sigla CPM, e ainda afirma que o número 22 foi um número qualquer escolhido. A banda ganhou espaço na mídia com a música Dias Atrás, que por esse motivo é a mais famosa e conhecida deles. Central da Biografia hoje, banda CPM 22. Central da Biografia. Central da Biografia. Fiz uma reserva no ônibus das três. Quem sabe ele leva, quem sabe nos contos pra luz. Eu pensei em uma nova era, um novo amanhecer, com novas ideias, com novas atitudes. Vamos vencer. We'll be right back. desejo só te para todos nós. Nossas conquistas na parede do bar nos anunciam, nos põe no lugar. Não vá pensando que estamos mortos, pode escrever, já se prepara, vamos vencer. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Não quero voltar no passado, mas pensei te ligar. Depressão profunda. Sei que você não presta, mas procurei a cura. Dentro de você eu procurei a cura. Você sempre pareceu ser tão segura. Dentro de você eu procurei a cura para os meus. Terça-feira deixei um recado na sua secretária eletrônica. Eu disse, olha, bom a gente se falar, agora que todo esse tempo já passou. Mas se eu estiver em depressão profunda, sei que você não presta, mas procurei a cura. Dentro de você eu procurei a cura. Você sempre pareceu ser tão segura. Dentro de você eu procurei a cura para os meus problemas pessoais. Você está ouvindo Central da Biografia. Summer!